Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, prossegue pela Rádio Agudo a transmissão do noticiário da história da imigração alemã na região central do Rio Grande do Sul e se encerra em 1º de novembro de 2007, quando completaremos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães em Agudo. Contamos aqui a história dos nossos ancestrais em programas breves e sucintos, entretanto relevantes na história da colônia Santo Ângelo. Nos próximos programas, prosseguiremos em nossa imaginação diversos acontecimentos memoráveis de nossos antepassados. Os programas publicados são de autoria de William Verlang e não é permitida a reprodução, publicação, edição, modificação ou cópia dos textos escritos de acordo com a Lei de Direito Autoral. Estas crônicas estão sendo gradualmente inseridas na página da internet www.coloniasantoangelo.com.br, acompanhados do áudio de Janice Hermes. Posteriormente, serão publicados em livro, sendo, portanto, de propriedade intelectual do autor. A veiculação, edição e produção do programa são de exclusividade da Rádio Agudo Limitada. O nome de Kolonie Santo Ângelo Zeitung é uma antiga logomarca criada pelo historiador William Verlang, de uso exclusivo do autor, e a gravação é de propriedade da Rádio Agudo.